que Deus fez? Primeiro, quando eu cheguei, há 4 anos eu fui convertida, cheguei com problemas, né, de dívidas, bastante dívidas. Pensei até que não ia ter jeito, mas ouvindo a palavra do pastor, confiando, quase que praticamente eu passei fome. Sabe, situação difícil mesmo. Dívida mesmo, e para piorar, que eu moro com a família, minha filha, meu genro na mesma época ficou desempregado. E eu confiando em Deus, um dia eu amanheci, né, com a resposta de Deus mesmo, que a partir daquele dia ia melhorar. Minha filha saiu e para arrumar um dinheiro emprestado, né, porque eu trabalho com refeições hoje. E com o nome sujo que ela estava no SPC, mesmo assim ela saiu, foi nas coisas, conseguiu, né, nas coisas de finança, um dinheiro emprestado. Com esse dinheiro, a partir desse dia eu comecei a trabalhar. E até hoje eu estou no mesmo comércio, vendo refeições, graças a Deus. Meu genro na época perdeu o emprego, também foi empregado, graças a Deus. E na parte financeira, graças a Deus, está tudo bem. Pagou tudo, resolveu tudo, com a bênção, com a unção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Na época todo dia tinha gente na minha porta cobrando, desde esse dia que eu tive essa resposta de Deus. Antes de eu começar a pagar as dívidas, nunca mais, até hoje, nunca mais foi um cobrador na minha porta. A gente pagou procurando as pessoas. Desde esse dia, nunca mais veio ninguém me cobrar. E na saúde, foi minha mesmo, porque eu tinha um problema no braço que eu não podia levantar, de jeito nenhum. Também em oração, teve um certo dia que eu esqueci, levantei meu braço, foi que eu percebi. Já estava curada. Deus fez a obra. Hoje está toda a minha casa está aqui. Meu marido, minha filha, meus filhos, todo mundo está aqui. Né? Quer dizer que está valendo a pena realmente servir a Jesus. Com certeza. Vale a pena, né? Que Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus. Amém.